noite de luar, sobre a imensidão do mar, eu vi refletir no seu olhar, mil estrelas a brilhar pra mim. Vou seguir a voz que vem do coração e conhecer enfim o paraíso. Dessa vez eu acordei, eu não troco você por nada na vida. Já tentei te evitar, meu bem, não consegui, foi causa perdida, perdida. Minha água, minha sede, sou seu homem, minha alma te pertence. Sozinho não estou, oh, oh, oh, oh. Dessa vez é diferente, eu não posso mais quebrar essa corrente. Prisioneiro do amor. Minha água, minha sede, sou seu homem, minha alma te pertence. Sozinho não estou. Dessa vez é diferente, eu não posso mais quebrar essa corrente. Prisioneiro do amor. Era noite de luar, sobre a imensidão do mar, eu vi refletir no seu olhar, mil estrelas a brilhar pra mim. Vou seguir a voz que vem do coração e conhecer enfim o paraíso. Dessa vez eu acordei, eu não troco você por nada na vida. Já tentei te evitar, meu bem, não consegui, foi causa perdida, perdida. Minha sede, sou seu homem, minha alma te pertence. Sozinho não estou, oh, oh, oh, oh. Dessa vez é diferente, eu não posso mais quebrar essa corrente. Tudo é diferente, prisioneiro do amor. Minha água, minha sede, sou seu homem, minha alma te pertence. Sozinho não estou. Dessa vez é diferente. Eu não posso mais.